Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar, eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar, eu minto também. Eu sei. Feche a porta do seu quarto, porque se toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vá agora, quero honras e promessas, lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho.